Eu nasci só pra te amar. Vem, meu amor, você é o que eu sempre quis. Me abraça, me beija, me ama, me faz feliz. Vem, meu amor, segura na minha mão. É você a dona do meu coração. Vem, meu amor, você é o que eu sempre quis. Me abraça, me beija, me ama, me faz feliz. Fica comigo pra sempre, segura na minha mão. A mulher que é razão, minha dona do meu coração. Vem, meu amor.